todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Provérbios capítulo 17 e verso 17. Nós queremos com esse texto das Sagradas Escrituras cumprimentar a todos os amados ouvintes com a paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa quarta-feira, depois de nós termos vivido um momento de grande apreensão no dia de ontem, nós acompanhamos os relatos das nossas rádios e especialmente da nossa querida Rádio Difusão em toda a região. Nossas cidades foram sacudidas por grandes momentos de angústia quando nós vivemos aquele temporal na madrugada de terça-feira. E nós estamos hoje aqui solidário com todos os amados irmãos, os amigos, e dizendo que é nesta hora que nasce o irmão, é a hora da angústia. Muitas vezes aparece aquele ombro amigo, aquela pessoa que se coloca para ajudar. Eu quero aproveitar o momento e enviar o meu abraço à irmã Josiane Cardoso. Ela está na cidade de Gaspar, Santa Catarina, e ela que ontem esteve aniversariando. Como o tempo não permitiu, nós não pudemos ontem falar nesta manhã, no horário da manhã, mas aqui estamos homenageando essa irmã, ela que acessa diariamente o site da Rádio Difusão e é ouvinte da programação. Nós enviamos o nosso abraço ao seu esposo, irmão Luiz Carlos. Também é o momento em que o irmão Gaspar e a irmã Inês, eles estão enviando um forte abraço à sua querida filha. Nós estamos felizes, abençoados, e eu quero, neste momento, dizer a vocês que hoje à noite, em nosso templo sede, estaremos ouvindo a palavra de Deus e estamos estudando o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Quando Jesus Cristo iniciou seu ministério, ele enviava os seus discípulos de dois a dois, porque duas pessoas que saem juntas terão necessariamente que se relacionar. E os enviou de dois em dois. Lucas capítulo 10 e verso 1. Tal método não apenas leva a pessoa a se relacionar, como também contribuir para que um seja um espelho para o outro. Com razão, disse um certo teólogo, nossa verdadeira identidade não pode ser totalmente conhecida sem interagir com os outros. Todos nós temos pontos cegos que apenas os outros, aquela pessoa que está nos acompanhando, consegue ver. Em uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos, com homens que se tornaram milionários, eles afirmaram que a causa principal que os ajudou a conquistar o sucesso financeiro foi a inteligência interpessoal, ou seja, a habilidade de se relacionar com pessoas. Então é por isso que a Bíblia manda nós não abandonarmos as nossas congregações, é nós permanecermos unidos em torno do nome sacrossanto de Jesus. Um conferencista, Jamil Albuquerque, diz que a inteligência interpessoal é que faz surgir o humanismo nas relações empresariais, profissionais e de governo. É ela que consegue transformar as outras quatro inteligências: intelectual, física, emocional e espiritual. Por isso, irmão, você que trabalha, você que é um membro do corpo de Cristo, se você não saber lidar, ou não saber trabalhar com pessoas e que não consegue desenvolver bons relacionamentos não está preparado para liderar grupos maiores. Disse alguém que não há substituto para o conforto de saber que temos alguém com quem podemos contar inteiramente. Nós agradecemos a Deus porque aprendemos desde cedo com nosso Senhor Jesus que carecemos de estarmos irmanados, interligados nas fontes vivas do amor. E que esta palavra que hoje nós ministramos aqui, em todo o tempo, no tempo da fartura, no tempo da alegria, no tempo do sucesso, no tempo quando tu está subindo, no tempo da dor, no tempo da desilusão, no tempo do fracasso, no tempo em que às vezes a parte material, financeira, ela se torna um tanto difícil, é nessa hora, em todo o tempo, ama o amigo. E você possa, nesta manhã, realmente através desse texto, estender a mão. Quem sabe nesta semana, devido a esses grandes acontecimentos, muitas pessoas estão aguardando pelo menos um contato com você. Demonstre o teu carinho e faça alguma coisa em prol dos teus amigos. Cante comigo. É sua mão que me conduz por ferida sobre a cruz. Yeah. Prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir doce a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Quero nesse momento orar com você. Nosso Deus e eterno Pai que estás nos céus, nesta hora, quando nós chegamos diante do Senhor, quando nós vivemos ainda as emoções desse dia de terça-feira que machucou tanto as nossas cidades, as nossas regiões, onde muitos irmãos no interior, na agricultura, pessoas humildes, pessoas de mãos calejadas, tiveram algumas perdas, e outros aqui na cidade, Senhor. Os colégios, as professoras, quantas angústias nós vivemos naquela madrugada, e que o Senhor, por bondade, por misericórdia, nós estamos aqui te agradecendo, porque não tivemos perdas humanas, perdas materiais, mas agora, Senhor, eu te peço que apareça o bom amigo Jesus Cristo Salvador, para que realmente possamos ver em cada um dos nossos irmãos as vitórias, que o ombro amigo se estenda e que a mão poderosa de Deus se manifeste. Nós oramos pelos enfermos e por aquelas pessoas que estão lutando, que têm dificuldades, porque cremos no poder da oração da fé. Em nome de Jesus, agora e sempre. Amém e amém.